Deus Pai de poder e amor, potência existente nos impotentes, em meu peito cruza o passado, o presente e o futuro. Ó energia que atua sobre a consciência, eu te conjuro, vem a mim. Ilumina a força que marcou meu princípio e atua em meu presente, ordena as potências magnéticas que se transformem e que a consciência domine minha existência. Thank you.